Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos todos a gaja. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. Sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, o último programa de janeiro e hoje somos todos a gaja, pois recebemos a jornalista Raquel Costa, jornalista do Diário de Notícias e também a fundadora da página A Gaja, uma das páginas com maior sucesso no Facebook. Raquel, muito obrigado por teres aceitado o convite, aliás, e pergunto-te em primeiro lugar, ser jornalista hoje em dia é a prova de que o amor tem muito de irracional? Primeiro, eu não acho que uma pessoa deve fazer em primeiro lugar uma profissão por amor, mas já pensei isso, mas acho que ao fim de 10 anos de profissão acho que começas a analisar as coisas com um bocadinho mais racionalidade. És mais fria naquilo que fazes hoje em dia? Não sou mais fria naquilo que faço, sou mais racional, talvez, porque o jornalismo em Portugal atravessou nos últimos, eu diria, 4, 5 anos, e está a atravessar uma fase tão má, que tu não consegues encarar, deixas de conseguir encarar as coisas com uma certa perspectiva cor-de-rosa, porque Primeiro porque vês os teus colegas, quer sejam da mesma empresa que tu, quer sejam de outras, a serem despedidos. Normalmente os melhores. Depois tens cada vez mais constrangimentos ao exercício da tua profissão. E quando tu tens um ideal sobre a forma como fazes e quando já fizeste bem e começas com o passar do tempo, o passar dos meses, das semanas e dos meses a ter menos condições para fazer bem a tua profissão, é natural que tu comeces a analisar, a ver as coisas ou encarar a tua profissão de uma forma menos apaixonada e mais racional, porque senão acho que isso dá contigo em dois. Há vontade de desistir em algumas vezes? Não. Já não quero saber disto para nada? Não, não, mas há desmotivação. Há desmotivação e não sou só eu que digo isto, mas provavelmente se falares com uma parte dos jornalistas que ganha a minha média salarial, te dirão todos o mesmo. Aqueles que poderão estar mais contentes são aqueles que ganham salários bastante interessantes ou aqueles que estão a começar. Mas acho que ninguém que ganha um salário equivalente a uma empregada de limpeza e que quer fazer jornalismo com qualidade, possa estar satisfeito com as condições que existem neste momento para trabalhar em Portugal. Há liberdade para reclamar, no entanto. O discurso que tu tens consegues ter com quem decide, com quem manda. Isso não vale nada. Qual é que é o objetivo? E O que é que eu lhes vou dizer? Olha, deem mais dinheiro. E eles, sim, olha, estão 10 atrás de ti que querem o teu lugar. O que é que vale? Mas e a questão das represálias? Impedem-te, talvez, de assumir uma posição Claro que mais forte? sim, claro que sim. Chega uma determinada altura em que não vale a pena tu A luta construíres cai em saco moinhos. roto. Não é cair em saco roto, deixar cair em saco roto. Repara uma coisa, nós temos em Portugal, a profissão de jornalista em Portugal não tem uma estrutura sindical, nem uma estrutura de apoio corporativo forte, nunca teve, e cada vez menos. Ou seja, tu tens efetivamente um sindicato de jornalistas e tens uma comissão da carteira profissional, que a comissão da carteira profissional, daquilo que eu entendo, existe para tu poderes bufar sobre os teus colegas e fazeres queixas anónimas, e existe também para pagares de 2 em 2 anos 50 €. Não me parece que exista para mais nada. E o sindicato, a meu ver, pelo menos as situações em que eu já passei, também não foi muito eficaz. É fixe para emitir comunicados, que depois não vão além disso, mas eu digo-te uma coisa, eu sou jornalista há 10 anos, eu nunca não me lembro de uma situação em que o sindicato tenha atuado e que isso tenha tido consequências positivas, pelo menos. Portanto, isto pode parecer uma posição um bocadinho de quem está desiludido com a profissão. Não estou, apenas penso nela de forma pragmática e racional, porque dos sítios onde trabalhei, passei nos últimos 3 ou 4 anos por 3 despedimentos coletivos. Portanto, como é que eu posso ver as coisas de uma forma cor-de-rosa? A profissão, ao fim e ao cabo, traiu-te esses sonhos cor-de-rosa. Não traio nenhum sonhos. Só nós, no nosso íntimo, é que podemos deixar que os nossos sonhos sejam traídos. Porque eu não sou a minha profissão, eu sou eu e tenho uma profissão. Eu sou muito mais do que aquilo que faço. E uma coisa é, no dia a dia, tu lidares com dificuldades, com frustrações e que as coisas não corram da maneira como tu perspectivaste que iriam ser, mas isso faz parte da vida. É como num casamento, é como no, na relação com os amigos. Há uma fase de paixão, uma fase cor-de-rosa, uma fase de habituação e depois há as dificuldades. E tu das duas uma. E a minha relação com o jornalismo é essa mesmo. É, ok, isto não está a correr como eu quero. Eu tenho dois caminhos. Ou desisto e vou procurar outra coisa para fazer, ou resisto, ou também um terceiro caminho, ou resigno-me. Eu estou na parte da resistência. Se estou zangada com a forma como as coisas estão hoje em dia, estou. Estou resignada, não estou resignada. Apenas acho que não vale a pena recorrer aos recursos que nós temos agora, de luta, porque eles não são eficazes. Mas que custos se tem ao resistir? Ou não há. Opa, cansas-te mais. Eu tenho muito. A maior parte dos cabelos brancos que tenho, É a conta da resistência. nasceram no último ano por causa das dificuldades em termos de que enfrentei no meu trabalho, mas É uma faz luta parte. só, de quase individual, É uma quase luta. egoísta. É uma luta coletiva, porque se todos estiverem a remar para o mesmo lado, e no meu caso tenho a felicidade de trabalhar com um grupo de pessoas que remam todas para o mesmo lado, é uma luta individual quando tu acreditas muito. Se tu estiveres nesta profissão como quem está a trabalhar noutra qualquer só prestar, é-te um bocado indiferente. Se tens mais liberdade, se tens menos liberdade, se tens mais constrangimentos, fazes e acabou, fazes aquilo que te mandam e acabou. Se tens consciência que há uma mudança de paradigma e que não sabes para onde é que esse paradigma vai agora, que é o que está a acontecer neste momento, e não é só cá, é lá fora também, tu tens o papel a deixar de vender, a não haver um modelo alternativo de financiamento, tens o online numa explosão brutal, mas sem um caminho delineado a nível editorial, porque neste momento o que conta são os cliques, mas os cliques não são tudo. E tu ainda estás nessa fase de indefinição, ou seja... É, paradoxalmente, uma altura muito interessante para ser jornalista porque há todo um mundo para explorar, mas é também uma altura muito difícil para ser jornalista porque há muito pouco dinheiro disponível. E, portanto, respondendo à tua pergunta, qual é que era? Entretanto, perdi-me nas minhas palavras. A questão dessa luta ser individual, de assumir por ti essa posição. Sim, é uma luta individual para tentar perceber se desistes ou se resistes. Não tenho uma resposta definida em relação a isso. Eu tendo a acreditar que resisto, embora há dias em que me apeteça desistir, mas há pessoas com vidas muito mais difíceis que a minha, portanto... Antes de sair de casa, pedes quantas vezes para que não haja um novo despedimento? Não peço, não penso nisso, mas de dia para dia, ou quando te deitas, aparece sempre esse fantasma de não saber como é que pode ser o dia de amanhã. Não. Ou ainda alguma segurança? Não é uma questão de segurança, é uma questão de ir fazendo, porque há sempre uma forma de resolver as coisas, ou seja, se eu ficar sem trabalho, eu tenho sempre, não é o fim do mundo. Porque eu tenho sempre minhas capacidades mentais e físicas para fazer ou isto ou outra coisa qualquer. Não é o fim do mundo. E sobretudo, quem tem trabalho não se pode deixar contagiar por uma desesperança que se calhar nos rodeia. Nós vivemos uma altura muito difícil no nosso país em que há muita gente se calhar que já desistiu de procurar sonhos para se calhar... ficar apenas só com os trabalhos que tem, quem tem trabalho, portanto, quem sou eu para me deixar contagiar por essa desesperança? Mas em relação à insegurança e a ter medo do amanhã, não tenho medo de nada. É cruel, no entanto, dizer a quem começa e aos mais jovens e aos que estão entusiasmados e que se calhar em algumas pessoas revês aqueles sonhos de cor-de-rosa que já tiveste, é cruel dizer-lhes, meus amigos, vocês até são muito bons naquilo que fazem, mas se calhar neste país não vão ser reconhecidos como esperam. Não, eu jamais diria isso. O que eu digo é, em primeiro lugar, não vão para um curso de comunicação social. Se querem ser jornalistas, a primeira coisa a fazer é não ir. É um erro. É o maior erro de todos. O maior erro de todos é tirar um curso de comunicação social. Porque um curso de comunicação social não serve para nada. Nada, absolutamente nada. O que se procura num jornalista hoje em dia, cada vez mais, é... Em primeiro lugar, o básico, saber escrever. Mas é ter um conhecimento especializado numa área. Imagina, um jornalista de economia, um jornalista de ciência, um jornalista de cor-de-rosa. Tem que ser uma pessoa altamente especializada numa área. E um curso de ciências da comunicação não te dá isso. Um curso de ciências da comunicação é um curso de generalidades. Que não dá uma especialidade. Sim, em é nada. Verdade. A mim, se eu fosse diretor de um jornal, uma revista... interessar-me-ia muito mais um recém-licenciado em gestão, por exemplo, que tivesse tirado um curso de jornalismo no Senhor Jorge. Grande mais-valia. Ah, okay. Grande mais-valia. Grande mais-valia. Imagina, vou dar outro exemplo, sei lá, um licenciado em Direito com um curso de gestão de comunidades online e um curso de jornalismo. Espetacular. Uma pessoa que percebe de leis, que sabe escrever e que sabe gerir uma página de Facebook. Espetacular. Alguém de ciências. Alguém das engenharias. Estou-te a dar exemplos de áreas, porque imagina, a especialização tem que ser não na comunicação em si. Lá está, e depois há outro paradoxo, que é um curso de ciências de comunicação não é um curso de jornalismo. Porque o jornalismo, as ciências de comunicação são coisas muito mais abrangentes. Marketing é uma ciência da comunicação, a publicidade. Eu digo-te isto porque eu tirei um curso de ciências da comunicação. Sim, estamos no mesmo barco. E se eu soubesse o que sei hoje, jamais teria ido por aquele curso. Jamais. jamais. E, portanto, o único conselho que eu dou, os dois conselhos que eu dou é não desistam dos sonhos, por ser isso que querem fazer mesmo, tentem, e depois terem outro curso que não Ciências da Comunicação. Mas chegaste ao mercado de trabalho muito desamparada. Não, me prepararam não. Para isto. Não, sabes que eu comecei a trabalhar, a ter o primeiro contacto com o jornalismo aos 15 anos, na rádio, rádio. Na Azemés FM, porque a minha escola secundária foi a primeira escola com um projeto de rádio profissional, rádio escolar, mas profissional. Nós fizemos um curso durante 3 meses para começarmos o projeto inicial da rádio, e os melhores alunos tiveram direito a um estágio profissional, um estágio de verão, aliás, na Azemés FM, e eu fui uma das selecionadas. E então eu tomei contacto com aquilo que era fazer jornalismo muito cedo, portanto eu nunca tive uma ideia cor-de-rosa sobre isto, tanto que eu nunca quis verdadeiramente ser jornalista. Eu gosto é de escrever. E na altura descartei logo a parte da rádio, porque eu não tenho a menor capacidade de improviso. Ou... E houve aquela coisa do bichinho, eu gosto, afinal se calhar até gosto disto. Epá, eu adoro aquelas pessoas que dizem, ei, o bichinho da rádio. Não, eu trabalhei um verão inteiro e eu fiquei tipo, qual bichinho da rádio? E depois a partir daí, depois também tive uma experiência muito engraçada em 2003 no Mundial de Hockey, que foi na minha terra, em que trabalhei no... Fiz o jornal do Mundial, com uma equipa selecionada lá da Oliveira das Meias. E Portugal ganhou? E Portugal ganhou. Ah, contra a Espanha. É verdade, claro. Sempre. Ou era contra a Espanha ou era contra a Itália. Sempre. É sempre. E pronto, e basicamente eu fui tendo contacto com o jornalismo ao longo até não terminar o curso, porque eu não cheguei a terminar, mas até fazer o estágio curricular, e que me permitiu ter uma visão um bocadinho mais racional do jornalismo. Aliás, eu nunca tive uma visão muito cor-de-rosa do que era o jornalismo, porque nunca pensei nisso, nessa perspectiva. Nunca tive aquele sonho de quero ser repórter de guerra. Nem percebo muito bem quem diz isso, isso para mim é um absurdo. Portanto, eu sabia que queria escrever, e o jornalismo foi... Dava-te essa possibilidade de... Dá-me essa possibilidade de escrever. E pronto, e foi esse basicamente o caminho. E ao fim de 10 anos estou aqui. Se calhar na altura, em 2005, não tinha de pensar em coisas mais chatas desta profissão. Agora tenho paciência. A tua luta, no entanto, e a forma como vês o jornalismo, dá-te a capacidade de dizeres a alguém, não foste feito para isto? Ou não tens essa dimensão, ou não queres ter essa dimensão para... Se me perguntarem, eu não vou dizer por iniciativa própria, uma pessoa não tem jeito para isto. Não tomas essa liberdade de... Não. Estás não. A mais. Não. Até porque, se calhar, se me dissessem... eu tenho a minha página, e se me disserem, epá, tu és feia, não tens jeito para aparecer numa página... Eu vou mandar essas pessoas dar uma volta à bilha grande e vou fazer com que elas... vou provar-lhes que elas estão erradas. Mas essa é a minha motivação. Agora, a motivação das outras pessoas, não sei. Agora, eu, por livre iniciativa, nunca vou destruir o sonho de ninguém, a não ser que me peçam a opinião. Se me pedirem a opinião, obviamente que sim. Mas, por exemplo, eu sou editora no local onde eu trabalho neste momento, e o que eu faço é dar orientações daquilo que eu sei, que também não é muito... sobre como fazer melhor. Agora, eu não sou ninguém para dizer a outra pessoa, olha, desculpa lá, tu não prestas, vai procurar outra profissão. Não. E eu própria tenho muito que aprender. Eu não sei. O grande problema, a grande mais-valia de ser um jornalista, um bom jornalista, acho eu, é achar sempre que não se sabe nada e procurar sempre saber mais. Sempre. E ser permanentemente inconformado. É aí que ganhas o respeito dos outros. Eu acho que é aí que tu ganhas o respeito por ti mesmo. Porque no dia em que tu te sentas na tua cadeira, ou à frente do teu computador, e pensas, eu agora já sei tudo, eu agora sou aqui o maior da cantareira, acho que aí deixas de ser jornalista. Acho que deixas de ser jornalista. Não, acho que não vale a pena continuar. Se há muitas pessoas assim ou não... Lá está, isso acho que fica com a consciência de cada um, mas eu não sou assim. A sinceridade, faz-te uma mulher do Norte, caraco. Eu odeio esse termo, mulher do Norte. Odeio. Primeiro porque, em primeiro lugar, eu acho que ninguém no Norte diz carago, dizem caralho. Pronto. Bolinha vermelha, a partir de agora. Por favor. Sim. É uma ideia pré-concebida. Isso foi uma coisa muito construída com o Herman, estás a ver, com a personagem dos Tebes. Sim. Tal canal. Com o Herman, com aquela dicotomia norte-sul que foi muito instigada durante os anos 90 por causa do futebol. Do futebol, sim, sim, sim. Depois havia aqueles sketches também do Herman, eu vou-me a ele. Exatamente, pronto, sim, exatamente. Sim, sim. Do Herman 98. Sim. Herman 98. Eu acho que isso é uma ideia pré-concebida. E depois há outra questão, quando se fala das pessoas do Norte, ou mulheres do Norte... essa referência é sempre feita ao Porto, ou tem sempre implicitamente Porto. O Porto. Eu sou de uma cidade que fica a 50 quilómetros do Porto e a 30 de Aveiro. Portanto, eu estou ali encalhada no meio e eu, pura e simplesmente, não quero saber nada do Porto. Eu não tenho nada a ver com o Porto, o Porto não tem nada a ver comigo, Bragança também não tem nada a ver com o Porto, Vila Real não tem nada a ver com o Porto, Viseu não tem nada a ver com o Porto e, no entanto, tudo é Norte. Sim. O que é que tudo isto tem em comum? Tudo a mesma bitola. O que é que eu tenho a ver com as pessoas? O que é que os problemas de Oliveira das Meias têm a ver com os problemas de Vila Real? Ou o que é que os problemas de Vilar Formoso, sei lá, têm a ver com os problemas de Matosinhos, percebes? Não tem nada a ver. E criaram um estereótipo de mulher do Norte que faz isto e é assim. Como aqueles textos que tu vês naquelas páginas ridículas de Facebook? A mulher do Norte é mais assertiva. Até uma das minhas maiores ilusões foi uma crónica do Miguel Esteves Cardoso a falar das pessoas do Norte. Da gente do Norte, sim. Que eu achei aquilo... Eu percebo, é fofinho, é a visão de um lisboeta sobre o que é que são as pessoas do Norte. É aquela perspectiva do lisboeta que vai de férias ao Porto uma vez por ano e diz, no Norte come-se muito bem, as pessoas são todas muito hospitaleiras, Ou então agora mais recentemente que as pessoas vão sair à noite no Porto, a noite do Porto é espetacular, a noite no Norte é espetacular. Tipo, o que é o Norte? Onde é que é o Norte? Definam lá isso. É que eu sou de Oliveira das Meias e na minha zona as pessoas são todas muito antipáticas e não se come muito bem porque há poucos restaurantes. Portanto, eu não me identifico com esse estereótipo, percebes? Eu sou de Oliveira das Meias, que por acaso é no Norte, mas eu não sou uma mulher do Norte, eu sou eu. Nem me identifico sequer com esse estereótipo, acho ridículo. Como se tu seres do Norte te desse a priori superioridade. Sim. Em relação às mulheres do Sul, que é tipo uma pessoa que nasce em Lisboa, não é uma mulher que nasce em Lisboa, não tem não é frontal, não diz asneiras, não, tipo, não, quem é que diz que isso é assim? Percebes? Não gosto desse, aliás, eu não gosto de nenhum estereótipo, então esse é desses que me irritam mais, porque o facto de eu estás à vontade para sair da entrevista, se quiseres. não, vou-te explicar porquê. Eu vim em 2001 para Lisboa. E isto é tão deprimente, mas é real. Mas que visão é que tinhas da capital? Não tinha nenhuma porque eu não conhecia Lisboa. Mas não tinhas... isto se calhar é... Nada. Assim. Nem fizeste expectativas para... Não tinha nenhuma expectativa porque... Nunca tive aquela ideia de, não sei o que, os mouros em Lisboa e no Norte, o Norte, caralho, e os lisboetas, morto aos mouros. Percebes? Aquele discurso ridículo que eu ainda hoje ouço. Que ainda assim. Eu vim para aqui para estudar e podia ser Lisboa, podia ser Bragança. E quando cheguei aqui, deparei-me com uma coisa fantástica, que é ninguém conhece. Quer saber do complexo de inferioridade do Norte. Ninguém. Tu não ouves ninguém em Lisboa dizer assim, não sei o quê, esses tripeiros vêm por aí abaixo e não sei o quê, não sei quantos. Ninguém quer saber. Esse complexo de inferioridade é o que muitas vezes atrasa o Norte. Porque as pessoas perdem energia a pensar que Lisboa quer saber. É verdade. Mas surgiu porquê? Por Lisboa ser a capital per si? Não, existe uma centralização enorme do poder e continua a existir. Essa questão criou-se e foi discutida na altura do referendo à regionalização e depois desapareceu. E para mim devia ter continuado a ser discutida, mas de uma forma concertada, que é, há a possibilidade e devia existir uma descentralização dos serviços. Dos ministérios já não sei, sinceramente, mas dos serviços. Administração pública, por aí. Sim. Essa questão é real. Tudo o resto... aquela coisa de em Lisboa é que há oportunidades e no Porto não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas a parte mental do complexo não tem razão de ser. Porque tu, se tu estás mal numa cidade ou achas que não há oportunidades, mudas-te. Não é, se tu não ficares na região, ela nunca se vai desenvolver. Construiu-se, lá está, muito por força do futebol, dessa cultura de irracionalidade. Sim. Que o futebol tem, uma coisa quase de claques. A diferença é que a claque do Sul não quer saber, não está a torcer pelo Sul, porque a realidade é que a maior parte das pessoas de Lisboa não são de Lisboa. Pois não. Os pais estão sempre de algum lado, os avós, portanto as pessoas estão aqui porque estão, percebes? Não tem essa coisa, os mouros, percebes? Não é por aí, não... A gaja, é o teu plano B? O meu plano B... Não, é um plano em paralelo, é um plano em paralelo, porque como é uma coisa que não me dá dinheiro, nunca seria um plano B, ou seja... Nunca seria uma alternativa, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que foi um projeto que eu criei e que ganhou umas dimensões um bocado... Mas foi uma forma também de dizeres a ti própria, eu se calhar não preciso assim tanto de um psicólogo. Não foi uma forma de alter ego de também poderes partilhar e vivenciares com outras pessoas aquilo que é a tua, uhum, a tua experiência. Eu vou dizer uma coisa, eu sou tão achincalhada e a página vai fazer 2 anos no dia 23 de fevereiro. Eu sou tão achincalhada naquela página que se eu precisasse um psicólogo para fazer terapia, se eu precisasse daquilo para fazer ali terapia, eu já tinha dado em louca. Eu só criei a página quando achei que estava suficientemente forte mentalmente para poder ser enxovalhada, porque eu falo ali de temas que efetivamente não são propriamente politicamente corretos. Não falo de roupas, não falo de spas, eu falo ali de sexo, relações, homens, mulheres, feminismo também é um tema que dá sempre uns bons insultos. E é preciso um encaixe muito grande para que te chamem tudo e mais alguma coisa. Eu nem sempre consigo, é verdade. Eu faço uma... Aliás, eu não faço isto racionalmente, mas é como já me chamaram a atenção, é... Eu vou vendo os comentários. Os primeiros 5 ainda tenho capacidade para responder assim... Ah, não sei o quê, tu é que és, não sei quantos, nananana... E depois, ao fim dos 5, eu digo... Epá, não, esquece. Não vou, tipo, estar a responder estes trolls que não têm vida, mas lá está... É preciso ter-se um bocadinho de capacidade mental para perceber que aqueles insultos não são dirigidos à minha pessoa, são a uma pessoa que eu construí ali e que as pessoas foram construindo. Porque, na realidade, nenhuma daquelas pessoas, a não ser os meus amigos, sabe quem é a Raquel Costa. Eles sabem quem é a gaja. E depois o engraçado é que constroem todo um universo em torno de quem a pessoa poderá ser. O que também é engraçado, também é um objetivo. Mas a verdadeira Raquel Costa está ali. Sim, é aquilo que te dá gozo. Falar sobre aqueles temas, aqueles assuntos. É assim, eu acho que nós não somos só uma coisa. Nós somos várias coisas. Eu sou... sou a gaja, também sou a Raquel Costa jornalista, sou mil e uma coisas. Aquilo é mais uma das coisas que eu sou e que me dá gozo fazer. Agora, fica sempre a dúvida se aquilo é 100% experiências vividas minhas ou se não é. E a dúvida é sempre mais interessante de tudo, percebes? Achas que é daí que veio o sucesso da página? Eu acho que o sucesso da página... Quem será esta pessoa? Sim. Porquê é que fala assim? Há ali dois fenómenos paralelos, é o de projeção e o de identificação, ou seja, há muitas pessoas que se identificam com as minhas experiências e há muitas pessoas que leem o que eu escrevo e pensam, não, isto não sou eu, isto nunca vou ser eu, eu não sou isto, eu nunca fiz isto, eu nunca vou fazer isto, afinal a minha vida é muito mais confortável do que isto, porque eu conto histórias anedóticas, ridículas, deprimentes... Uma sensação de alívio. É uma sensação de conforto, exatamente. É a mesma coisa que tu vês, tipo, compras uma revista cor-de-rosa e vês alguém a passar por um divórcio horrível e pensas, epá, ainda bem que a minha namorada me adora e que estamos juntinhos e fofinhos no sofá, percebes? É esse duplo fenómeno. E acho que sim, acho que tem sido um dos segredos do sucesso. E também o facto de eu falar um bocadinho sem tabus de alguns temas que... dos quais as pessoas não gostam tanto de falar ou que não falam essa liberdade em ler aquilo que gostavam tanto de falar seja... Sim, eu tive essa experiência de uma forma muito muito muito forte quando escrevi o texto sobre o HPV. O HPV é o vírus do papiloma humano e eu falei sobre a minha experiência que vivi no ano passado e falei com pormenor, com detalhe, sobre como é que foram os tratamentos e como é que é a prevenção e como é que eu lidei com aquilo tudo. E a resposta foi avassaladora. A quantidade de comentários e de mensagens que eu recebi de mulheres, principalmente, ou que passaram pelo mesmo, ou que estavam a passar, e que viveram uma série de experiências horríveis, como, por exemplo, imagina os companheiros as terem abandonado porque sim. achavam que elas eram umas promíscuas ou, não, ou recusarem-se a fazer tratamento. Tudo isso me deu noção de que nós não estamos assim num país tão liberal e com tanta informação ou tanta à vontade para falar sobre determinadas coisas como achamos, percebes? E aí tive bem noção que se calhar o meu papel não é assim tão de puro entretenimento como isso, porque tenho a perfeita noção que naquele post ajudei muitas pessoas a dar um passo em relação à preservação da sua saúde, percebes? E... mas pronto, também não me quero levar demasiado a sério. Demasiado mas, a sério. Mais do que seguidores ou seguidoras, neste caso tens acabaste por ganhar amigas. Não. Pessoas que vêm-te uma espécie de guru. Ah, isso sim, talvez, embora não me coloque... Vamos ver o que é que a gaja vai dizer hoje. Sim. Eu acho engraçado, mais do que guru, é as pessoas falam umas com as outras... sobre isso, sobre a minha página. Okay. E isso para mim é a parte mais espetacular. Independentemente dos livros que eu possa ou não vender, das festas que eu vá organizar e as pessoas estejam lá ou não, é as pessoas falarem umas com as outras. Pai, eu tenho pessoas do Luxemburgo. Quando é que foi? Foi para aí, o mês passado. Estava a tentar enviar um livro para onde é que foi? Para o Alasca. Para o fim do mundo. Para o fim do mundo, literalmente. Arranjar uma maneira de enviar o livro para o fim do mundo. Uma miúda agora que comprou o meu livro para enviar à irmã que está em Toronto. Essas redes de contacto, porque as pessoas falam sobre aquilo que eu faço, para mim é o que me dá a maior satisfação, percebes? Porque não é uma coisa unilateral, ou seja, eu não estou a falar de uma coisa que tu podes ir a uma loja e comprar, estou a falar de uma coisa que é comum a toda a gente, que são as relações. Relações, sim. E o facto de poderem se rir com alguma coisa que eu escrevo, percebes? Isso aí é espetacular. Isso aí é um poder inimaginável, muito mais do que ganhar dinheiro a fazer alguma coisa. É algo que deixa uma marca. No entanto, o prazer que tens com a página e com as relações que consegues uhum. ter com a página não pode ser aniquilada pela forma como por vezes te tentam mandar abaixo. Não, porque... Já estás vacinada para isso. Não, nas redes sociais, quando há haters, a esmagadora maioria dessas pessoas... são pessoas desesperadas por atenção. Uhum. E a forma como canalizam o seu ódio é uma forma desesperada de serem vistas. E uma pessoa nessa situação tem... Quando compreende o fenómeno, eu ao início achava que aquilo era um ataque pessoal, mas depois precisas pensar, se eles não me conhecem pessoalmente, como é que isto pode ser um ataque pessoal? Portanto, comecei a perceber que há um padrão. Assim, eu tenho 57 mil seguidores. Existem 5 pessoas que estão lá diariamente, 5 ou 6 pessoas que estão lá diariamente a fazer comentários odiosos. É um milionésimo, de uma percentagem que é um milionésimo, percebes? Portanto, aquelas pessoas precisam daquilo para existirem. E existem ali na minha página 2 ou 3 pessoas que precisam daquilo para existirem, mesmo. Que se eu fizesse o ato de desbloquear, eu acho que lhes dava uma coisinha má. Mesmo. E a taxa de suicídio nesse dia aumentaria exponencialmente. espero que não. Mas, portanto, para mim é um bocado indiferente. Não... Quando se chega aos 57 mil gostos, o que é que se pensa? Ai, porra, isto é sério, afinal? É pá, não. Pensa-se assim, olha-se para a página Cristina Ferreira e pensa-se... Ah, pronto, sim. Não se pensa nada. Nunca vou lançar nada. Um perfume. Não se pensa nada. Lá, é assim, aquilo que eu faço é tão insignificante ou tão importante consoante aquilo que eu lhe quiser... A importância que eu lhe mas quiser nunca, dar. Mas nunca ficaste com os pés, entre aspas, fora do chão. Ai, não, agora tenho 57 mil seguidores, espera. Epá, assim, eu trabalho há 10 anos, 7 dos quais... Aliás, 10 dos, estes 10 anos trabalho na área de média, televisão e social, ou seja, famosos. Uhum. Eu já vi de tudo. Ascensões meteóricas e quedas fabulosas. Eu, Casa dos Segredos, reality shows, sim. Acompanho o processo todo. Nunca na vida eu iria deslumbrar-me com uma coisa tão ridícula como é ser famoso, e vou pôr muitas aspas, em Portugal. Portugal não tem espaço para mais do que 5 famosos. Não tem. E são sempre os mesmos. Tu neste momento tens a Cristina Ferreira, o Tony Carreira, a Alexandra Lencastre, a Rita Pereira, e lá fora tens a Daniela Roy, o Cristiano Ronaldo e o Mourinho. Não tens mais nada. Ah, sim. Não tens mais nada, não há mais ninguém famoso. Pois há os pseudo... Pois há celebridades, conhecidos, há celebridades, e depois tens tipo a camada de baixo que é a malta dos reality shows e pessoas que acham que são famosas. Pronto, depois tens a malta das redes sociais, que é um universo paralelo. Uhum. Mas tu só tens verdadeira notoriedade quando apareces na televisão, ainda funciona assim. ainda funciona assim. Ou seja, não seria um drama para ti a página, porventura, um dia terminar? Não, olha, acabou. Não, está não, feito. Eu próprio, quando achar que deixa de fazer sentido, quando eu quiser candidatar a chefe de governo, deita abaixo a página. E os teus pares olham com graça ou com algum desdém para este trabalho que tu fazes? Como assim, os outros jornalistas, meus colegas? Há de tudo, há indiferença. E para ti o que é o melhor? É a indiferença? Não. A maior parte acha graça, também porque me conhece, é um bocadinho a minha forma de falar do dia-a-dia. Epá, se há alguém que não gosta, nunca demonstra isso ativamente. Eu, sinceramente, pá, não perco muito tempo a pensar nisso. Não... Falaste na questão da doença. O que é que se pensa numa altura como essa? Num fim ou num vou-me tratar para? É assim, o HPV é muito mais comum do que as pessoas pensam. Porque e é porque existe toda uma mística, um tabu em torno do HPV, porque é uma doença de foro sexual. Mas existem cerca de 100 tipos, 100 mil? Bom, centenas de tipos de vírus, a maior parte são inofensivos e na maior parte das vezes o vírus é o próprio corpo mutila aniquila o vírus. Em alguns casos o vírus desenvolve-se e se não for tratado a tempo pode ser cancerígeno. Como isto é um bocado paradoxal, que é quando tu és jornalista devias ser uma pessoa altamente informada e ter uma postura mais racional em relação às coisas. No meu caso não, porque para uma mulher o HPV é particularmente cruel do ponto de vista mental, porque tu sabes racionalmente que se fizeres todos os passos do tratamento a coisa vai resolver-se, mas depois também sabes que há uma possibilidade de teres cancro e disso afetar o teu sistema reprodutor e de não poderes ter filhos ou ficares com algum tipo de mazelas. E na altura pensa assim tudo que uma pessoa pensa quando está neste tipo de situação, que é, será que vou ter cancro? Será que vou conseguir ter filhos? E depois há os tratamentos em si que são extremamente dolorosos. São horrivelmente dolorosos. Mas depois, pronto, quando passam os tratamentos... e fazes a primeira consulta de rotina e percebes que as lesões estão a regredir, bora lá, porreiro. Vai-se buscar forças a quem? Ou neste caso a quê? Ah pá, eu não penso, é assim, não... Quando tu vês pessoas à tua volta a passarem por coisas tão dramáticas como... És muito comparativa com a vida dos sou, outros. Sou. Se calhar não devia estar a sofrer tanto porque... Exatamente. Aqui ao meu lado... Exatamente. Epá. É, porque há uma coisa que todos tendemos a fazer, que é normal, que é humano, que é a autocomiseração, que é, ai, coitadinho de mim, estou a sofrer tanto. Há sempre autoflagelação. Há sempre pessoas numa situação pior. Sim. E, opa, claro que tu passas um momento em que tens pena de ti e ficas ali um bocado paralisado de medo, mas depois reages e pronto. Era o teu maior medo em toda esta caminhada não poder ter filhos? Ou a mãe Raquel ainda não despertou em ti? Não sei, eu não sei o que é que eu não sei o que é que é de responder à pergunta se quer ter filhos, não sei mesmo. Portanto naquele momento a minha apreensão era mesmo com a minha saúde, era do facto de ter de perder tempo a fazer tratamentos e a tratar de mim. Quando eu tenho... Mas isso para ti era uma perda de tempo? Conseguias relativizar isso dessa maneira? Não, porque tu começas a pensar, se calhar fiz alguma coisa de errado e agora estou a pagar por isso. Também existe a questão da culpa, sim. Percebes? Que é uma estupidez. Culpa é minha. Exatamente. Percebes? Uma cena muito judaico-cristã. Que é, eu agora estou a pagar pelos meus pecados. Exatamente. Pronto. Mas a questão da maternidade, claro que te passa pela cabeça, mas para mim não era... Claro que há uma coisa que é não querer ter filhos, outra coisa é não poder. São duas coisas um bocadinho diferentes. Ah, gostavas de ter essa opção de não te limitarem a... Claro, quero ter essa opção. Sim ou não? É comigo. Mas também se não pudesse, existe sempre a opção de adoção e para mim isso é uma opção viável. Portanto, não sou determinista em relação aos filhos biológicos. Não vejo as coisas por aí. Quantas horas, quantos dias ou quantos momentos... tiveste em que pensaste, partilho ou não partilho esta minha história? Por ser algo tão pensei pessoal. Desde o início em partilhar, só que queria que deixasse assentar. Deixasse passar a fase mais crítica e depois também para assentar ideias e depois sim partilhar. Porque foi quando partilhaste que ficaste bem resolvida com tudo aquilo? Não, ainda não estou bem resolvida com isso, nem um pouco mais ou menos, porque é como te digo, o processo é muito doloroso. O processo é muito doloroso e muito traumatizante. Se eu dei uma Raquel muito, muito, muito diferente. Não, eu sou a mesma pessoa. Fisicamente é muito traumatizante. Fisicamente é muito traumatizante. E não te consigo explicar melhor porque tu anatomicamente não irias perceber. Não iria perceber, exatamente. É muito traumatizante. Porque é muito doloroso e porque as circunstâncias são todas um bocadinho gore. Eu vou-te explicar como é que funciona. O sítio onde tu fazes aquilo é no Santa Maria. E o Santa Maria é um hospital espetacular e o Serviço de Saúde em Portugal, o Serviço de Saúde Pública é espetacular e eu sou a maior defensora do sistema de saúde pública em Portugal, independentemente das coisas que acontecem. Se aquele serviço de saúde ou aquele serviço específico em Santa Maria não existisse, muitas mais mulheres já teriam morrido de cancro no colo do útero. E é fabuloso como a forma como funciona, a rapidez. Existe um protocolo muito rígido. Assim que é detectada uma lesão num centro de saúde, as análises são enviadas para o Santa Maria, tu és chamado e segues um protocolo que é rígido, rápido e super eficaz. Pá, acho que nós devemos dar graças a Deus por termos um sistema de saúde e elogiar que funciona assim. No meu caso, pá, só posso dizer de ser elogios, mas tu estás num bloco onde no mesmo andar estão consultas de fertilidade, onde se fazem abortos, onde se queimam úteros para prevenir lesões de cancro e onde há consultas pré-natais e consultas de pediatria. Tu estás no mesmo edifício que tem dois andares onde tudo isso acontece e onde tens, tipo, imagina, consulta de fertilidade não sei quem mais sei quantos, e depois em baixo taxa de aborto não sei quem mais não sei quantos. Pá, e tu chegas ali naquela situação de fragilidade, começas a ter aquela informação toda, pá, e tu começas, tipo, pá, é muito, percebes? Porque não é a mesma coisa que tu ires a um hospital privado, em que é tudo muito mais... tudo muito menos invasivo. Menos invasivo, sim. Percebes? Epá, aquilo é... chega a ser quase anedótico, percebes? Porque, e depois estás a ser atendido por senhoras que nem uma caixa com trocos têm, não têm um terminal multibanco, porque a nova administração retirou os terminais multibanco e se tu... imagina, depois de terem estado a mexer nas entranhas todas e não conseguires caminhar, tens de subir até ao quarto andar para poder pagar com o multibanco. É tudo surreal, percebes? Sim. É tudo surreal. Mas depois pensas que é surreal, mas funciona. Tem um lado perverso e um lado bom. Tem, não tem meio termo. Tu tens tanta informação junta ali naquele tempo em que passas ali que não tens tempo para processar, percebes? Por isso é que também nem temos muito tempo para naquela altura sentir pena de ti próprio. Isso acontece depois, que esse choque emocional acontece depois. O livro da Gaja foi o fechar do primeiro ciclo da página ou foi também um acontecimento sem querer? Vá. Olha, o livro da Gaja foi um bocadinho um acaso. Porquê? Porque eu fui convidada pela Marcador para fazer o livro e a ideia inicial era fazer uma compilação dos textos. Dos textos que já havia na página. Eu disse, não, ah, eu quero fazer textos originais porque isso não tem piada nenhuma que seja o que os outros fazem. E eles, mas tens a certeza? Eu, yeah, claro. Ah, tens até esse tempo para entregar. E eu escrevi o livro em 3 semanas. E pronto, depois o livro só saiu meio ano depois. Porque tem muitas, se tu reparaste, tem muitas ilustrações. Foi preciso arranjar também uma ilustradora, que é a Ana Gil, que é absolutamente fabulosa. E portanto foi um bocadinho esse caminho, porque não era o plano inicial, escrever um livro, mas foi mais uma coisa que eu fiz. O livro tornou-se uma dependência na escrita ou a tua vontade em escrever coisas novas fez com que em 3 semanas despachasses tudo aquilo? Sim. Ou foi uma sim. questão de desespero? Tenho que fazer um livro! É um bocado como ser jornalista, que é tipo, tu tens de entregar uma reportagem naquele dia e não podes passar daquele dia, portanto pensas, tenho mesmo que escrever porque senão... Porque não tem alternativa. Em relação ao livro foi exatamente igual. Eu já tinha uma estrutura na minha cabeça, depois foi só escrever. Mas em relação àquilo que tu fazes, quer da tua profissão, quer agora com a Gaja, que também dá algum trabalho e que perdes algum tempo com isso, tens que deixar outras coisas para trás, de forma consciente e dizer que não mais vezes. Vamos almoçar? Não, não posso. Vamos aqui? Não, não posso. Não, porque... Ou aprendeste a gerir melhor o teu tempo? Eu escrevo muito no metro, no autocarro, ou à noite, ou assim. E eu, se calhar porque eu não tenho uma escrita muito profunda, escrevo muito rapidamente. E eu... Nem faço questão de elaborar. Porque és mais verdadeira assim. É, não, porque as pessoas também não iriam perceber. Sim. Para que construir um raciocínio muito elaborado se eu não vou chegar a muitas pessoas, as pessoas não vão perceber. E eu tenho um grande problema, tenho uma diarreia mental muito grande. Então, às vezes, tenho ideias até à meia da noite, quando estou a dormir. Acordo, aponto no telemóvel, depois vou dormir, ou então estou tipo a trabalhar e tenho uma ideia, aponto no telemóvel, basicamente aponto no telemóvel. E depois vou desenvolvendo e escrevo, pá, e, sei lá, eu nunca perco mais de 20 minutos a escrever um texto. Portanto, como vês, não me tira muito tempo para fazer outras coisas no meu dia-a-dia. Tens uma relação de amor com as insónias? É pá, eu só tenho insónias quando estou mesmo muito preocupada com alguma coisa, mas é raro ter insónias. Não dormi muito, mas nunca dormi muito. Não é defeito, é feitio. É, desde pequena, porque nunca dormi a sesta, portanto... Sabes a família do professor Marcelo? Não, porque o professor Marcelo às 4 da manhã está acordado. Quando passo da 1 da manhã, esquece, já não existe. Sequer. Mas acordo sempre às 8 da manhã. Quantas amigas já conseguiste converter ao mundo do futebol? Nenhuma. Não. E quantas te perguntam o que é um fora de jogo? Nenhumas. Também não querem saber. Não. Mas por acaso... As amigas que eu tenho são bastante versadas em futebol, mas não, eu também não sou fanática. Não. Mas o que é que te faz gostar do futebol em si? Porque eu cresci ao pé do campo da bola. A minha casa é ao lado do campo do Oliveirense, mesmo literalmente ao lado. Literalmente ao lado. Tu és da terra da Fanny, não és? Eu sou... Peço desculpa. Podes continuar. Adeus, Ruben. Adeus. A Fanny não vivia lá em Oliveira das Mães. A Fanny vivia na Suíça. Ela agora é que vive lá. Ok. Sou da família da... Mas esta família? Não, sou da família, sou da mesma terra. Quase. Que se fosse não havia problema nenhum. Pois não. Mas é verdade que a Oliveira das Mães já produziu bastante concorrentes de reality shows. Quem é que foi mais? Houve o Fernando, do Big Brother 3, e houve também outra rapariga que também entrou nesse Big Brother. Há um cluster de reality show em Oliveira das Mães, assim, que devia ser aproveitado. Aquela zona é muito profícua em concorrentes reality shows, porque é um... Porquê? Porque as pessoas sentem-se fascinadas, é normal. Fama. Exatamente, é normal. É normal também se fosse a Almada ou Barreiro ou Montijo ou a Massamá ou a Cacém, provavelmente encontras muitos potenciais concorrentes para a Casa dos Segredos. O que é que nunca te fez ter esse fascínio? O quê? Esse fascínio por uma possível, digamos, fama, ou seja, natural também de lá. É pá... Por não teres sequer paciência. Não, é assim, eu, lá está, tendo trabalhado numa revista cor-de-rosa, eu sei como é que funciona. Mas antes disso, até a tua própria juventude. Que é ser famosa? Não. Ainda não havia. Ser conhecida, talvez, mas ser famosa, não. Que é aparecer nas revistas e assim. Não. E eu já sou da altura do Big Brother, não é? Já... Ah, pois sim. Não. Consegues contabilizar os jogos de futebol que vias da janela do teu quarto? Consigo contabilizar aqueles que via no pelado mesmo com o meu pai e com o meu avô também. Sim. Fazias muitas perguntas? Não. O que é esta falta? Não fazia perguntas, ia só ver, mas depois também ia ver os jogadores a tomarem banho na varanda da minha vizinha. Sim. Sim, os balneários davam para a varanda dela. Era certamente a melhor parte do jogo. Curiosidade infantil. Era durante os treinos, e eles treinam todos os dias, e eu ia para a varanda de casa dela vê-los a tomar banho, porque eles passavam todos nus em frente à porta e pronto, coisas de criança. Mas hoje, ao veres um jogo, o que é que tu sentes, ou sentes alguma coisa? Depende por ser um jogo da seleção ou se for um jogo do meu clube. Se for um jogo da seleção, tenho reações um bocadinho irracionais. Transformas-te. As pessoas desde o Euro 2004 que se transformam muito. É pá, o Euro 2004, eu acho que ainda hoje tenho taquicardias, sim. Taquicardias a pensar no Portugal-Inglaterra. Sim. A sério, eu acho que ia morrendo. Quem não fosse naquele jogo, eu tem ia um coração morrendo dor. Nesse jogo, a sério. Eu acho que quase parti uma televisão. E, portanto, tenho sempre reações um bocadinho ridículas e irracionais. Eu lembro perfeitamente quando é que comecei a ver. Jogos da seleção mais a sério foi na classificação para o Euro 96, Portugal-Irlanda, que foi jogado no antigo Estádio da Luz e que tenho gravado ainda. E não houve um Portugal-Hungria que o Portugal ganhou 3-0, que era o jogo decisivo. Acho que o João Pedro até marcou de penalti. Epá, não me lembro. Sim, caros ouvintes, nós estamos a conversar. Lembro daquele Portugal-Irlanda, que foi o jogo que deu a classificação para o Euro 96. O gol do Rui Costa. Três golos, Rui Costa, e não houve do Hélder. Não sei, não. Rui Costa, Hélder e... Quem é que marcou outro golo? Já não me lembro. Mas aquele do Rui foi aquele famoso chapéu, não foi? Ou isso foi contra a Irlanda do Norte? Já não sei. Não sei. Ok. Ali não, foi nenhum, não houve nenhum chapéu. Ah, então não. Okay. Houve um chapéu, sim, no Euro 96, do Poborski ao Vítor Bahia, que foi contra a República Checa. Que nos eliminou do Euro 96. Poborski jogava no Obrigado, Benfica. Obrigado, Vítor Bahia. Não, não, mas o Poborski era um excelente jogador. E o Vítor Bahia era um excelente guarda-redes. O Valas Verino não o pagou ao Manchester. Agora imagina. Mas estavas a dizer, a tua relação com a seleção começou nos anos 90. Sim. E depois, e o Benfica também. E depois sofreu aquele upgrade, como toda a gente, no Euro 2004. Claro, foi. Claro, eu acho que ninguém conseguiu ficar em eras rapariga de ir para o Marquês, claro, a apitar a cada vitória. Sempre. Até no jogo, até no, na final contra a Grécia fui. Foi. Mesmo depois de perdermos, fui para lá. Claro. Chorar. Sim. Quantas palavras é que disseste após o gol do Caristeias? Epá, não, chorei. Chorei como um bebê. Não, mas chorei como, pá, esquece, como se tivesse morrido o meu gatinho. A sério. E agora olhas para trás e pensas, é tão parva, Raquel. Não, vai acontecer o mesmo agora no Euro 2016, quando nós chegamos à final... A fase de grupos. Não, quando chegamos à final com a França. Quando chegarmos à final com a França. Que é o que vai acontecer. Depois deste verão quente, encerraste mesmo a porta com Jesus? Não acreditas de todo em Jesus? Eu não vou ser uma benfiquista fanática e ridícula e também não vou dar prazer aos meus amigos sportinguistas fanáticos e ridículos para dizendo mal do Jesus. Portanto, era a mesma coisa que eu tivesse sido contratada pelo Correio da Manhã. Pronto. É trabalho, é trabalho. Conhaque é conhaque. Não me podia estar menos a importar, sim, com aquilo que o Jesus diz ou faz. Mas pedes, por exemplo, aos teus amigos e a quem tem mais próximo, quando volta e meia, e nas redes sociais nota-se isso muito, e até no dia-a-dia, não há uma conversa, e principalmente ao fim de semana, que não vá parar ao futebol e há alguém que vai imitar o Jesus. Porque há muitos imitadores de Jesus neste país. Mas tu volta e meia não pedes aos teus amigos ou dizes... Oh, gente, os 100 mil euros para a conta bancária vão para eles. Se calhar... Não. Assim, pessoas, calma. O futebol é... Eu noto isso muito nas redes sociais e isso assusta-me um bocadinho, porque... eu acho que isto também tem muito a ver com a crise, sabes? As pessoas... começaram a encarar o futebol... O futebol sempre foi um escape, aliás. Qualquer desporto é um escape, mas... Quanto menos margem de manobra tens para sonhar, mais procuras escapes. E o futebol é um desses em Portugal. Eu vejo pessoas que eu conheço e até amigos meus a tomarem posições de fanatismo com as quais eu não quero ter nada a ver. Tu deixas de os conhecer também, a partir Claro, de... claro, sim. Eu não discuto futebol porque... Primeiro porque tenho coisas mais interessantes para fazer. E depois porque... Epá, uma mulher a discutir futebol é sempre mal interpretada. A não ser que seja, imagina, se eu sou uma Cláudia Lopes, claro que toda a gente me vai ouvir a discutir sobre futebol. Agora, eu sendo eu que tenho uma perspectiva da ótica do utilizador do futebol, não... E sobretudo parece-me um assunto um bocadinho... Uma coisa é estar a falar sobre jogos passados e sobre velhas glórias e recordar a história. Isso é engraçado porque também te remete para as tuas próprias vivências. Uhum. Outra coisa é eu estar aqui a discutir se o penalti não sei o que é do último jogo de Sporting. Nananana. Pá! A discussão em torno daquilo da bola e não do futebol é o que destrói o futebol em Portugal. Ou seja, a discussão em torno dos casos de arbitragem, das transferências, dos fundos, do Bruno de Carvalho, do Luís Filipe Vieira, de tudo aquilo que é exterior ao jogo, da própria arbitragem, é o que destrói o futebol em Portugal. E nós nunca estaremos ao nível de um campeonato inglês ou mesmo de um campeonato alemão enquanto essas questões não forem secundárias. Claro que nunca estaremos a esse nível porque não temos o dinheiro. Quer dizer, se calhar neste momento temos o dinheiro. Sim, ele lá apareceu. Ele lá apareceu. Não temos a qualidade, é verdade, o campeonato português não chega à qualidade da segunda divisão inglesa. Se calhar se fores ver a qualidade do último classificado da Liga, sim, da Premier League, essa equipa será sempre muito melhor com o Sporting, um Porto ou um Benfica. Muito melhor. Portanto, não me interessa muito perder tempo com algo que não tem qualidade suficiente para me tirar o sono. E é verdade, o campeonato português não tem qualidade suficiente. A 30 segundos do fim das conversas de esquina, a gaja nunca será um escape. Não, é um complemento, um escape não. Raquel, muito obrigado por teres vindo às conversas. Este aqui não foi o último programa de janeiro. Voltamos em fevereiro com novos programas e novos convidados. Beijinhos, abraços, bom fim de semana e até ao próximo sábado. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. Having fun. This is Fish and Chick, and we shine.